qual nome que você costuma chamar quando as lágrimas inundam teu olhar? Qual nome que você grita com poder quando o inimigo ataca você? Não é Paulo, nem João, nem Davi, nem Sansão, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, nem Abraão. Não é não, o nome é Jesus. Você encontrou a paz onde a esperança cresce mais e mais. Qual o nome que te dá confiança e fé pra vencer o mundo e mesmo a morte até? José, nem Abel e nem Noé. Não, não é. O nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é que você vai pronunciar pelos séculos dos séculos sem parar. Neste mundo ou além, este nome traz o bem, este nome é vida plena para sempre. José, nem Abel e nem Noé. Não, não é. O nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus.